cabelão batendo na bunda, um corpão de 1,70 m, e dá duas, três só da igreja. Paredinha pesadelo, toca tudo, hein? Ai, se eu achasse uma boca, a sua era bom demais. Ai, ai, ai, ai, se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz. Até que eu caço na noite recém falado, mas a boca não dá liga com fumaça e cachaça. Aí eu ligo pra você de madrugada, você atende, tira uma com a minha cara e fala: cê não acha um beijo desse nunca? Até o paredão, Toguinho, vai, vai, vai, vai. Ah, se eu achasse uma boca igual a sua, era bom demais. Ai, ai, ai, ai. Se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz. É que eu caço na noite recém falar, mas a boca não dá liga com fumaça e cachaça. Aí eu ligo pra você de madrugada, você atende, tira uma com a minha cara, miserável, e fala: